बहुत बच गए। Azul, temos o 190 autorizado via Golfo 677, vai falar 10 com curva esquerda. O Caru é a saída. O controle opera em 1208, aciona 5520, corteje. Afirmativo. Para Aracaju está autorizado o nível 190 via Golf 677. Decola a pista 10 com curva esquerda. Puca Aru é a saída. O controle opera em 1208. Aciona 5520. Coteje. Correto, quando pronto, chame para o estacionamento na área remota 1-3. Boa noite, Sané 6212, entrou. 6212, Alfa reporta. Confirmando, Alfa Juliette para o 05. Alfa Juliette autorizada para o 05, Sané 6212, obrigado. 84 pegou. 3603, decolou os 42, controle 120, decimal 8, boa noite. 08, muito obrigado, boa noite, 3603. Salvador, boa noite, 3603, passando 1600 para 34, 360. T3603, contato radar 340 Arbolev. 340 Arbolev. Revisando. Oi. Um abraço, eu lembro. Valeu. Pode voar, Arbol 3603? Pisar 3603. Certo. 3603 cumpriu a autorização do controle? Positivo, 3603 voa Arbol, informa que tem uma interferência aí na sua frequência quando não tem ninguém modulando. Ciente. No 884, no solo aos 44, olha o lugar à direita, chegando no solo em 121.9 e tenha uma boa noite. 219, 884. 3858, livre ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportando estabilizado, Sam, 3858. Na área remota no 3, estamos em direção ao banho da Gol do 9. Após o mesmo, tem livre por cidade de acionamento, Samitax, aguardando o banho da Gol do 9. Obrigada pela passagem do Boeing, livre por acionamento, 352 no meio. Foi 884, utilizando os ULS para o 09. Pode ver, 9, Gol no 884, obrigado. ILS da pista 10, da 3858. Na 3858, torre 186. Obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, da 3858, final ILS, pista 10. Boa noite, da 3858, vento 1 no 0 graus, 9 nós, altímetro no 0 no 3. É, checando o trem, livre pouso na 10. Baixada travada, livre pouso, pista 10, 3858. Boa 3603. Chama Recife, 260, termo 288. 260, boa noite. 3858 no solo 53, livrando a direita, chama o solo em 121. Decimal 9, tenha uma boa noite. Obrigado, bom trabalho. Paulo, 10258, livrou. 6858, prossegue táxi Alfa, reportando, seu Juliette. Alfa, Antia Júlia, 6858. O TAM, pedal trip 52 no meio, decola, a linha decola da 1-0, o vento 1-0 graus com 9 nós. Decola da 1-0, trip 52 no meio. Trip 5216, decolou de Salvador ao 58, controle em 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 1208, controle Salvador, muito boa noite, obrigado. noite, é o trevo 5218. Boa noite, 5216, contato radar, subnível 190, direto Aracaju. Ok, 5216, desculpe, direto Aracaju da presente, muito obrigado. Salvador, é o TIP 5216? Sim. Ok, informo que estou recebendo um forte ruído aqui na sua transmissão, quando nem você nem eu estamos falando, ok? Ok, vamos trocar então para 1935. Ok, 1935. Como recebe? Bona 776, troque para 1935. Sete sete meia, foi na proa de duna, desça 2000 pés com 1013. Confirmando. 985, boa noite. Guarulhos, extremos aprovado, nível 360, copia? Autorizado 360, Guarulhos, via Pesulo 21, Tecola 10, com curva direita, saída Arbó Elefa. Controle Opera 1208, aciona 5512, copia. Dois, desça para 2000 pés, via Mari, ajuste no 0 no 3. A saída é Arbó. Confirmando a frequência do controle agora, modificou para 1935, boa noite, 85. Confirmando a frequência do controle, foi modificada agora, o mesmo nos coordenou, será agora a 1 no 9 decimal 35. Caçareira 2224 na escuta no solo. A frequência do controle agora, 1 no 9 decimal 35. Azul 4070, desça para 2.6, via Mário. Azul 4070 para sequenciamento Voituna. Alpha 083, Cockeye Dent, descend level 050, Golf Arrival.